Voltou, pode continuar. Voltou? Então, bom. Então, antes de retomar, deixa eu dar um aviso. Tem um monte, chegando um monte de perguntas a respeito de leituras, de obras recomendadas. Calma, pessoal. Não é para ler nada, por enquanto. É para fazer, assim, siga certa. Vai fazendo aqui que eu garanto para você que vai dar certo no fim. Tá? Então, vamos com calma. No início, não é para você adquirir cultura filosófica. Quer dizer, cultura filosófica é um elemento secundário. O fundamental é você adquirir a atitude filosófica primeiro. Tá certo? E daí você vai fazer as leituras desde essa atitude. Ou seja, existe primeiro um trabalho puramente socrático. Você não vê ali nos diálogos de Sócrates, você não vê um grande número de leituras recomendadas. O que interessa ali é o diálogo que está sendo travado naquele momento, tá certo? E é a tomada de consciência dos interlocutores daqueles pontos que Sócrates está analisando. Então é exatamente o que nós vamos fazer aqui. Nós vamos começar, vamos ver, por deslocar o seu interesse filosófico desde uma espécie de periferia cultural e sociológica para o centro da sua personalidade. É isso que nós vamos fazer primeiro, tá certo? E depois as suas leituras serão feitas desde esse centro. E você vai ver que elas vão render muitíssimo mais. Por exemplo, esta tomada de consciência, vamos dizer, do eu ideal, do objetivo, de quem você quer ser quando crescer, isso é absolutamente fundamental. Então, uma leitura, como qualquer outra atividade na vida, pode ser feita desde diferentes níveis de intensidade, profundidade, atenção, etc, etc. Tá certo? Então, o trabalho no início é de ordem mais, vamos dizer, psicológica do que outra coisa. Mais certo você dizer psicopedagógica. Quer dizer, por enquanto, é uma espécie de guiamento da alma, tá certo? Não no sentido religioso, mas no sentido propriamente filosófico, tá certo? E era exatamente isto o que Sócrates fazia. Sócrates não dizia para as pessoas: vocês vão ler isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, acumular tais e quais conhecimentos. Não. Primeiro nós vamos centrar você, tá certo? Eu sei que é muito difícil fazer isso à distância, vamos dizer, e sem o contato pessoal, mas é o que nós estamos podendo fazer no momento. E nós vamos, cada um de nós, tanto eu quanto você, nós vamos dar, vamos dizer, o melhor de nós para chegar a este resultado. Então, nada, é claro, eu vou recomendar algumas leituras, agora que, vamos dizer, não são leituras que você tem que fazer para a próxima aula, mas são alguns livros que vão te acompanhar até o fim do curso e que nem sempre são livros nominalmente de filosofia, mas que são importantes, vamos dizer, para a formação do seu equipamento intelectual e humano. Mas voltando a meu ponto, eu estava colocando uma diferença entre a noção de autoridade intelectual, tal como Sócrates a entendia, e tal como o establishment educacional e midiático moderno a entende. Então, Sócrates acreditava que era possível alcançar um conhecimento mais fundamentado do que a mera opinião. E esse conhecimento constituiria a fonte da autoridade intelectual, mas não apenas por ser mais fundamentado, por ser mais racional do que a mera opinião, mas também porque constituía algo no qual ele, Sócrates, como pessoa concreta, poderia acreditar. Este problema do acreditar é hoje colocado assim, entre parênteses. Quer dizer, um indivíduo que leciona uma disciplina científica, uma disciplina de ciências humanas, ou mesmo leciona filosofia, ele não precisa acreditar no que ele está dizendo. Acreditar como pessoa real. Ele precisa apenas desempenhar o seu papel social na frente dos alunos. Se ele, na vida real, ele acredita em coisas completamente diferentes, isso não vai fazer a menor diferença. Só que isso vai extrair, vai tirar do conteúdo do discurso dele toda a substância efetiva e vai transformar tudo em verbalismo, em exposição, em autoexibição, em teatro, etc, etc. E isso é exatamente o contrário do que é a filosofia. Isso é o que nós não podemos tolerar de maneira alguma, tá certo? Nós só podemos aceitar como conhecimento aquilo no qual nós não apenas temos o fundamento intelectual suficiente para aquilo, para acreditar naquilo, mas no qual nós podemos ter, vamos dizer, a sinceridade da crença, a sinceridade da admissão. Quer dizer, é preciso que você aceite aquilo que você está dizendo, vamos dizer, com a totalidade da sua pessoa e desde o centro mesmo. Senão não vai funcionar. Tá certo? Quer dizer, evitar a pantomima, evitar o teatro, evitar o desempenho de papéis sociais, essa é a nossa primeira obrigação. Tá certo? Então, hoje em dia o que se entende como autoridade intelectual, primeiro, é uma autoridade coletiva de um certo grupo de profissionais que subscreve uniformemente determinadas crenças. E nós acreditamos nisso e nós acreditamos naquilo. Nem sempre essa comunidade está em acordo, como por exemplo você vê essa questão do aquecimento global. Não é isso? Quer dizer, você ajunta lá 3 mil cientistas, eles dizem que o aquecimento global é causado por fatores humanos. Né? Aparecem outros tantos mil cientistas dizem que o aquecimento global é